horário. Não é bom avisar. Não é bom avisar o pessoal, os franceses que tem tradução, tudo? Vamos avisar já para todos. Posso começar, né? Boa tarde a todos. Eu sou Karina Leitão, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e pesquisadora do projeto que nos une aqui, que é um projeto intitulado Copolis, que trata da coprodução social da cidade e da ciência cidadã. É um projeto que tem universidades brasileiras e francesas envolvidas, e a gente tem um apoio financeiro no Brasil da Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e na França, o apoio da ANR, essa Agência Nacional de Pesquisa Francesa. Hoje a gente tem um dos nossos encontros programados com duas pesquisadoras muito queridas e competentes que estão aqui presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a gente está hoje com a tradução profissional do Antoni Tayeb, né, que é um tradutor especializado nessas questões urbanas e, por isso, além de muito querido, está aqui, e da Adriana Vieira, que também é uma pessoa de muita experiência no ramo e vai nos ajudar hoje. Então, vocês todos podem, para quem não tem muita experiência em acessar o canal de tradução, abaixo na tela de vocês tem uma bolinha, um Ainda causa globo. nós. Oi? Com a palavra para interpretação, e vocês podem ir escolhendo o canal em que vocês vão ouvir, né? Lara Ferreira, doutoranda da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, que está trabalhando sobre a minha supervisão, assim como fez no mestrado, vai tratar de um tema que para nós é muito caro no nosso laboratório de pesquisa: as técnicas e práticas de arquitetos militantes populares que fazem da sua vida uma prática engajada na temática social. E ela vai falar em português, né? Marie Segoni, doutoranda, que está trabalhando sob a supervisão da professora Agnès de Boulay, vai tratar do tema do seu doutoramento, né, com uma pesquisa que está situada num trabalho de campo em Portugal e que também tem a ver com práticas de pesquisa e assessoramento, não necessariamente assim chamados, mas tratando dessa ciência que ela tem chamado aqui de cidadã. Então, hoje vamos falar de militância, de cidadania, de direitos e de práticas que a gente entende que são populares e que merecem ser registradas e estudadas e criticadas, né? Eu vou passar a palavra primeiro para Lara, depois para Marie, cada uma vai falar 30 minutos com a tradução e depois a gente abre para um debate. Lara, está pronta? Então vamos começar, por favor. A pesquisa que a Lara vai mostrar para vocês não é exatamente a pesquisa que ela está fazendo no doutoramento agora, é uma pesquisa baseada no mestrado dela, como vocês vão ver. Vocês estão Eu te vendo aviso. a Vendo, minha tá? tela? Estamos vendo. Ok. Então, em primeiro, agradecer a nós mesmos que estamos na organização do evento. Mas é um prazer fazer parte desta pesquisa, com tantas pessoas que são tão queridas, tanto aqui no Brasil quanto na França, e também fazer esta mesa, que é uma mesa que nós queremos reproduzir ainda muitas vezes, né? Eu, Marie e Karina sentadas, conversando, com a Thalita nos auxiliando, e todos vocês. Então, é um prazer também estar aqui entre amigos, né, para conversar sobre isso e dizer-vos que esta minha apresentação hoje, ela parte da minha pesquisa do mestrado, e que foi feito em 2015 e 2017, na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo, sob coordenação da Karina. E nesse período eu também desenvolvia projetos de urbanização de favelas como arquiteta urbanista, aqui em São Paulo, E eu fui fazendo isso com dois escritórios de arquitetura, o B Arquitetura e a Arquitetura, projetos que se prolongaram com a área de arquitetura até 2020. Então, esta pesquisa que eu iniciei no mestrado, ela se transformou. Agora, no doutorado, a pesquisa tomou um outro sentido, mas os sentidos políticos ou da investigação política sobre essa atuação técnica, elas permanecem, e é isso que eu queria trazer hoje aqui para vocês, porque entendemos que eles também fundamentam esta pesquisa que estamos a desenvolver no Copolis por este período de 4 anos. Também, e trazer isto também é importante para mim, porque por mais que eu tivesse um afastamento em termos dos meus objetos de pesquisa no mestrado, e talvez agora aqui esteja tudo um pouco misturado durante o doutoramento e até os casos que a gente está trabalhando no Copolis, porque eu estou diretamente envolvida neles. Dizer que estes afastamentos eles nunca foram muito distantes das minhas formas de trabalho e intencionalidades, talvez emocionais, sobre aquilo que eu também faço como arquiteta urbanista, como pesquisadora e na minha atuação na vida, assim. E então essas coisas estão todas um pouco relacionadas, eu não queria deixar de falar sobre isso também. Mas a pesquisa de mestrado, especificamente, ela se iniciou então nesse trabalho que eu estava a desenvolver como arquiteta urbanista, em projetos de urbanização de favelas. E aí veio um interesse, uma inquietação, assim, sobre onde buscar referências para desenvolver este trabalho, né? Na nossa formação de arquiteto urbanista, na minha formação de arquiteto urbanista, eu sou portuguesa, para quem não me conhece, e a minha formação base foi em Portugal, e aí o mestrado e o doutorado estou desenvolvendo aqui em São Paulo. E nessa minha formação base, a nossa referência, a nossa forma de trabalho, né, a nossa metodologia de trabalho sempre foi a um objeto de trabalho, de projeto, como projetista, vamos buscar referências gráficas, projetuais e outros trabalhos que aconteceram para ter algum ponto de partida para pensar o nosso próprio território, o lugar onde estamos atuando, e isso em qualquer escala, né? No caso dos projetos de urbanização de favelas, eu tive uma dificuldade num primeiro momento de encontrar essas referências, principalmente gráficas e de representação do que é que seriam estes projetos. E não é que eles não existiam no Brasil, no mundo, mas principalmente no Brasil, porque há desenvolvimento destes processos desde dos anos institucionalizados 80, mas até anteriores. E então foi um pouco nessa busca que saímos à procura destas referências, né? E do que é que estamos a falar quando falamos de urbanização de favelas? Trago aqui a definição oficial do extinto Ministério das Cidades, de 2010. Então, projetos de urbanização de favelas são intervenções que buscam o estabelecimento de padrões mínimos de habitabilidade e a integração do assentamento à cidade mediante o máximo aproveitamento dos investimentos já feitos pelos moradores. Ou seja, por meio da adaptação da configuração existente, de forma a viabilizar a implantação e funcionamento das redes de infraestrutura básica, melhorar as condições de acesso e circulação, eliminar situações de risco. Esta, então, era a definição oficial do Ministério das Cidades e que nós reproduzimos desta forma para buscar os casos de pesquisa, né? Processos de escala e intervenção urbana, incluindo levantamentos, leituras, propostas e projeto, compatibilização e execução de infraestruturas, de modo a manter, melhorando o assentamento, a favela e a qualidade de vida da sua população. Então, a partir disso, que referências é que nós fomos atrás, né? Quando eu digo nós, é porque eu entendo que essa pesquisa ela foi feita por muitas pessoas, Karina muito dentro dela também, mas não só. Então não acho que é só uma motivação só minha e o resultado também não é só meu, por isso trago essa fala. Mas essas referências que buscávamos eram aqueles que, na forma de atuação, estavam envolvidos de uma forma engajada, como a Karina também já tinha colocado, e que aparentavam que as suas propostas tinham uma preocupação e proximidade com as realidades locais. Os projetistas que viviam na e a favela, se importando e trazendo as características físicas e sociais para os projetos que desenvolviam, aqueles que muitas vezes ultrapassavam os limites legais e burocráticos dos contratos, extrapolando essas condicionantes, os indivíduos que na sua prática buscam intervir em favelas sem legitimar a precariedade do lugar, mas sem serem colonizadores, como colocou a Karina em 2016. A partir de uma rede de trabalho que nós, de pesquisa, que nós estávamos envolvidos e de referências e de uma busca, chegamos a 10 sujeitos, sujeitos que são homens e mulheres e também sujeitos coletivos, 10 sujeitos individuais, 2 coletivos, no caso a Piabiru e a Usina, que são 2 assessorias técnicas aqui de São Paulo, com atuações em urbanização de favelas relativamente longas, com mais de 10 anos de atuação em projetos de urbanização de favela. Isso porque nos interessava fazer uma relação histórica, também uma relação, uma confrontação entre os processos, né? Processos mais antigos, mais atuais. Isso para quase todos os indivíduos que nós que utilizamos como sujeitos de pesquisa, com a exceção do Carlos Nelson, que já faleceu, né? Mas é um dos pioneiros e que entrou como essa referência pioneira de atuação. E a nossa metodologia de pesquisa, reconhecendo então essa dificuldade de acesso a essas referências gráficas, fomos buscar então conectar algumas questões a partir destes sujeitos, então entender quais os conhecimentos de cada um deles para uma compreensão desta formação que já entendíamos como política, o reconhecimento de um conhecimento que era pouco documentado, então para isso utilizamos a entrevista, e essa análise histórica de confrontação de processos. E aqui eu trago essa apresentação sobre este, como foi analisado os currículos de cada um. Eu trago hoje o trabalho da Piabiru como forma de ilustração, não diz mais ou menos sobre esta atuação militante destas pessoas que eu entrevistei, mas porque é um dos agentes também envolvidos dentro do nosso processo de trabalho do Copolis. Não me vou alongar muito sobre o que é que são as assessorias técnicas e o trabalho que as assessorias técnicas desenvolvem aqui no Brasil, mas é interessante também entender que são organizações diferentes dos escritórios de arquitetura que são empresas, né? Des entreprises. Et donc je voudrais vous montrer cette manière d'analyser les choses. C'est une recherche qui a été faite par Karina pour montrer combien dans l'urbanisme et l'architecture nous avons développé. E a forma da representação gráfica foi uma coisa que eu tentei explorar dentro do mestrado, da pesquisa do mestrado, e que eu tento trazer também nas outras pesquisas que eu desenvolvo. Então, a representação gráfica deste currículo, que eu tentei analisar a partir das coisas que podiam direcionar sobre que experiências de cada um destes indivíduos, coletivos ou individuais, faziam relações com a urbanização de favelas, né? Tanto de formação quanto de experiência prática. E aqui, para a Piabiru especificamente, eu entrevistei o Caio, que acho que está aqui hoje conosco. Caio, se eu disser alguma coisa errada, depois me corrige. E o Alexandre, os dois arquitetos urbanistas. E é importante também falar sobre estes sujeitos, assim, ilustrando o trabalho dos dois, a partir do trabalho dos dois, que eles não são só arquitetos urbanistas projetistas, né? A maioria destes sujeitos com que eu trabalhei, que eu pesquisei, que eu entrevistei, eles são também professores universitários, muitas vezes, algumas vezes trabalham como gestores públicos, e em todos estes campos de atuação eles abordam este tema que é olhar para favelas, assentamentos precários, aqui no Brasil, e isso também se conecta com a atividade da prática projetista. E aí essa análise na entrevista, foram entrevistas semi-orientadas em que eu tentei trazer 2 experiências então distantes de cada um deles em atuação e urbanização de favelas, no caso da Piabiru, que foi uma entrevista conjunta pensando nesse sujeito coletivo, abordamos o desenvolvimento do trabalho feito na Tamarutaca, em Santo André, e no caso foram três, o Capelinha e Cocaia, e o Batistini, que são São Bernardo do Campo, os dois na região, os três na região metropolitana de São Paulo. E aqui só em termos ilustrados, mostrar o que é do que estamos a falar, né? Tanto as dimensões do que são estes territórios, o momento histórico também e o que é que foi esse, e os programas políticos que acompanharam. Estes projetos, eles foram contratados pelo poder público. Houve uma contratação direta da Piabiru para o desenvolvimento de trabalhos que eles são diferentes em momentos históricos diferentes, né? Então, no caso da Tamarutaca, a Piabiru foi contratada para um momento posterior ao desenho urbano para acompanhar os trabalhos em obra e as reformas, as melhorias e as transformações das próprias casas dos moradores. Então, no mestrado eu trago essa representação gráfica da localização urbana, inserção urbana, e também tento fazer uma análise, e aí houve uma decisão de representar isto em escala de preto e branco e cinza, de uma síntese dos levantamentos, do que era antes e o que foram os resultados do projeto, não é? No caso do Capelinha também houve intervenção em obra, que foi contratada posteriormente ao primeiro projeto realizado, com acompanhamento também da assessoria técnica da Piabiru, e o Batistini, por fim, o último projeto que foi abordado, com os resultados, o levantamento e o projeto. O Batistini foi, o processo foi, não terminado, mas parou no momento de aprovação do projeto, não houve obra, então não houve intervenção física no local. E acho que o mais importante para trazer hoje aqui para refletirmos é isso, que é que a partir destes sujeitos e destes contextos nós encontramos. Então é isso que nós achamos, chamamos de ações, reflexões, posturas semelhantes às práticas militantes em urbanização de favelas. E é importante dizer que estas práticas militantes, elas não, em nenhum momento foram colocadas, ou esse termo foi colocado por nenhum dos sujeitos que eu entrevistei. Eles estão, é uma definição, um termo que foi cunhado por nós, trazido por nós, entendendo estas ações, reflexões e posturas semelhantes como orientações políticas, de trabalho, de postura. E elas não são também um checklist, assim. Então, todas as pessoas que fizerem estas práticas militantes que nós organizamos, então passa a ser militante. Elas não pretendem ser limitadoras do que é essa prática militante em urbanização de favelas, nem são... E muitas vezes nem todos eles fazem, em todos os processos passam por tudo isso. O que houve um esforço é de tentativa de cruzar as informações que nós recebemos e analisamos e tentar compreender o que é que isso influenciava ou não essa atuação política que nós encontrávamos ou que buscávamos compreender como referência de trabalho mesmo. Então vou passar brevemente sobre cada um deles. Entendemos então como prática militante essa imersão, esse tempo de trabalho dentro dos territórios em que há tempo para conhecer e ser reconhecido, entender a forma e a dinâmica urbana, conversando com os interlocutores locais, cruzando diferentes campos de conhecimento, principalmente antropologia e arquitetura, entendendo leituras que vão para além das questões físicas do território e trazendo isso para os projetos, entendendo também a participação como emancipação, então não só uma questão pro forma. Dizer que uma assembleia dá conta de dizer que o projeto foi participado, mas tentarem fazer uma interlocução cruzada, uma interlocução mais fácil, e isso também cruzado com ferramentas que nós chamamos de comunicação acessível, onde há a exploração de coisas não testadas anteriormente, como por exemplo essa máquina CAT, que foi um trabalho realizado pela Piabiru no Batistini, para que os moradores entendessem quais eram as dificuldades desse processo de urbanização e os enfrentamentos das questões técnicas e físicas mesmo que estavam colocadas. com uma mão leve, que nós entendemos como não só as propostas não serem ou tentarem ser o menos autoritárias possível, mas também essas representações se aproximarem se aproximarem dos moradores, das realidades locais, entendendo que projetar no canteiro para projetos de urbanização de favelas é muito importante, porque estamos a falar de reformas do tecido urbano em que há imprevistos que acontecem no local e que essas, muitas vezes o projeto deveria acontecer também enquanto se dá a intervenção, né? Neste momento, nos últimos projetos que nós analisamos, isso não estava a acontecer com uma presença tão grande no local, mas em momentos anteriores isso aconteceu e há uma diferença que os próprios arquitetos trazem. E também como mediador, não só das disciplinas, entendendo que o projeto de arquitetura e urbanismo em urbanização de favelas, ele não vem só de uma decisão de desenho, mas é também uma inter-relação entre o que são os desenhos, os projetos e as definições de infraestrutura, às vezes de condicionamento geotécnico, mas não só nesse lugar das disciplinas, mas também como mediador dos próprios atores, entre o poder público, os moradores, às vezes diferentes moradores ou associações. E por fim, essa prática militante da globalidade e particularidades, que é o entendimento sobre a dimensão global dos territórios, mas também as particularidades, isso se transforma muitas vezes nesses levantamentos casa a casa, e numa defesa sobre o projeto de urbanização de favelas não ser só do espaço público, mas ter que chegar às unidades habitacionais e a defesa pelos projetos de melhorias habitacionais. Então, aquele foi um compilado assim, de algumas das práticas que nós tentamos agrupar. Acho que quem tiver interesse também posso disponibilizar um mestrado, que aí eu faço um detalhamento um pouco mais longo sobre cada uma destas práticas. Mas o mais interessante para nós foi entender que isso eram algumas coisas que se repetiam ao longo do tempo, por indivíduos, alguns mais próximos, outros não tão próximos, que nós entendemos como essas práticas de atuação, e ao mesmo tempo houve uma análise a partir destas reflexões que vieram também deles, né? Então, muitas vezes, quando entendemos assim que estas reflexões sobre a própria atuação, sobre a própria prática, trouxeram algumas questões que nas próprias entrevistas, né? Então, muitas vezes estes atores, eles eles inovam nas suas atuações, nas suas práticas, nas suas propostas, e muitas vezes vão de encontro a um conservadorismo que está em volta, está dentro da arquitetura urbanismo, da própria técnica, mas também do poder público, às vezes dos moradores. Então, de alguma forma, essa dualidade entre a inovação e o conservadorismo está presente. Também uma revisão crítica constante destes sujeitos, né? Que olham para estas atuações que aconteceram mais distantes, mais recentes também, ou que estavam a acontecer no momento em que nós fizemos as entrevistas, e refletem sobre a sua atuação, muitas vezes revisando e assumindo os erros que aconteceram ao longo do processo, pensando como podem ser feitas de outra forma num futuro ou num presente, né? Esse arriscar ser militante, né? Então, estas práticas e estes sujeitos nestes processos muitas vezes correm alguns riscos que vão em questões profissionais e arriscar a própria carteira profissional, mas também o risco financeiro que é assumido na sua prática, não é? Isso muito porque os projetos de urbanização de favelas às vezes são mal dimensionados na sua dimensão financeira, de tempo, de imprevisibilidade, e mesmo assim, encontrando algumas dificuldades neste processo, vemos estas frustrações nas falas, nas formas como revisam essas atuações ao longo do tempo, mas nunca sem nunca questionando o lugar político que eles devem atuar. Então, apesar de toda esta das frustrações, não toda, né, que tem a ver com todas as condicionantes que estavam colocadas naquele momento dos processos, continua a haver uma vontade de concretizar estes trabalhos no sentido da transformação territorial, ambiental, social, destes locais e para as pessoas que neles moram. E aqui, já encaminhando para encerrar, queria trazer dois trechos das minhas próprias reflexões sobre quem são estes sujeitos ou como eu encarei e olhei para estes sujeitos, né? Cabe ressaltar que até hoje pouco se disseminou sobre as informações dos processos de aprendizado projetual daqueles que desbravam caminhos, inventaram técnicas e trilharam a militância neste campo. Este trabalho se coloca exatamente na perspectiva desse resgate histórico, olhando para a atuação destes militantes como trajetórias importantes a serem iluminadas, enxergando na sua atuação que não se dá sem contradições, sem erros, nem mesmo sem frustrações. Um repertório técnico, estético e ético a ser compreendido, analisado e, por que não dizer, atualizado permanentemente face à realidade muito dinâmica das favelas no país, às oportunidades atualmente escassas de financiamento público e à potencialidade destes, de outros e de sujeitos militantes que virão para intervir em favelas. O militante aqui representado é o militante possível. Não é o militante da revolução na produção do espaço nas favelas, mas é o militante da revolução da prática numa arquitetura que no Brasil e no mundo ainda se mantém como uma profissão elitizada. E eu queria terminar com uma reflexão sobre o momento histórico que nós estamos agora. Né? Não há, neste momento não há financiamento nem investimento político para fazer intervenções deste tipo no Brasil. Apesar disso, nós continuamos a lutar por essa possibilidade, criticando, com uma postura crítica também sobre o que foi feito anteriormente, em outros momentos. E apesar disso, e trazendo também o que nós estamos a estudar dentro do projeto do Copolis, neste momento estamos em campos de pesquisa, os nossos campos são de autoprodução, autorreforma, tanto em áreas de ocupação periférica quanto em ocupações de prédios no centro de São Paulo. E estes atores, nomeadamente a Piabiru, que está nos dois campos de atuação, apesar de não ser exatamente territórios semelhantes, continuam a desenvolver práticas com princípios estéticos, técnicos e éticos da mesma forma. Então não importa, acho que o mais importante assim para nós trazermos hoje, e é isso, que não é limitador da Piabiru especificamente, não é limitador destes sujeitos que eu trouxe aqui hoje, talvez muitos de nós nos revemos nestas práticas que eu trouxe também hoje, existem muitas outras provavelmente, mas entender quais são essas condicionantes e posturas e metodologias e ferramentas e alcances políticos da nossa atuação como arquitetos urbanistas, como podemos levar isso também para a universidade e como isso pode permitir que outros, para além de nós, atuem pelo menos para tentar uma transformação dos territórios e diminuir as desigualdades que estão colocadas. Acho que é isso. Obrigada, Lara. Aqui o Felipe já partilhou no chat o mestrado da Lara. Eu fiquei pensando que a gente poderia compartilhar, Lara, artigo em inglês também que você tem para facilitar o acesso. O arquivo que foi partilhado, ele está em português, o mestrado defendido aqui, né? Então, vou pedir para a Lara também partilhar um artigo em inglês. Como vocês viram, essa pesquisa é uma pesquisa típica de alguém que se insere no campo científico da arquitetura, em que as imagens não são subsidiárias à análise crítica verbal que se faz no trabalho. A Marie vai apresentar na sequência com a mesma ótica. ambas arquitetas, buscando lugar numa ciência popular que grafe em verbo e imagens a crítica, né, sobre a empiria e os avanços teóricos que elas pretendem fazer. Nós vamos passar agora dessa... Como vocês viram, a Lara partiu de um grande panorama de estudos e enfocou aqui em casos da região metropolitana de São Paulo, né? E basicamente casos de trabalho da assessoria técnica Piabiru. Muito nos orgulha ter o professor Caio Santoamor aqui presente como pesquisador também nesse processo, além, né, de arquiteto que se insere profissionalmente nesse ramo. Mas muito nos orgulha também, no caso brasileiro, o fato de que o nosso laboratório traz para essa pesquisa Coupolis casos de estudo que são abertos pela assessoria técnica Piabiru, com os quais o nosso laboratório tem contribuído, né? Então, hoje, atualmente, em outros momentos, vocês verão que a gente tem trabalhado assim, né, muito proximamente, com princípios muito... semelhantes, e isso tem enriquecido bastante a nossa inserção dentro da universidade, uma aproximação com movimentos sociais aqui na região metropolitana de São Paulo. A Marie vai fazer uma abordagem não sobre o conceito de, sobre o conceito de militância, como quis a Lara, ela vai falar da técnica a partir da ideia de ciência cidadã e vai trabalhar na área metropolitana de Lisboa, em casos de ilhas e periferia, na verdade, em Lisboa, como vocês verão, num campo que tem a ação de arquitetos, mas que tem uma ação bastante interdisciplinar, também de vários outros profissionais. Eu vou passar a palavra para a Marie agora e os seus 30 minutos. Eu acho que a gente vai trocar de tradutor, a Adriana deve assumir, a Marie fala português, mas optou por falar em francês hoje, né? O trabalho dela tem sido feito em francês, então ela vai se comunicar na sua língua nativa e agradeço já a passagem da tradução para outra pessoa. Marie, fique à vontade. Bonjour. Bom dia a todos. Muito obrigada à equipe, então, de Montpellier, por partilhar essa sessão. Como eu disse a Karina, eu vou fazer uma apresentação, então, do meu trabalho de doutorado, que está ligado, então, com a experiência de coprodução, normalmente nos bairros de insuficiência econômica da área metropolitana de Lisboa. Essas últimas décadas foram marcadas por um aumento da participação no planejamento urbano, assim como a constatação de sua falha, que é uma constatação compartilhada pelos pesquisadores e pelos atores implicados nessas experiências de coparticipação. Vamos ver também uma multiplicação das experiências de coprodução local, que são desenvolvidas fora das instituições, e para retomar as palavras de Marcelo Lopes de Souza, que são desenvolvidas com, ou às vezes contra, os tempos. Essas iniciativas reivindicam, então, uma visão da cidade mais horizontal e procuram implicar os atores da profissão, a sociedade civil, universitários e, às vezes, mediadores. Partindo, então, da participação transformador da produção e sua adequação com a informalidade, eu me interessei ao desenvolvimento realmente da coprodução nos bairros pobres, que são aqueles que são testemunhas das desigualdades sociais, e apesar dos diferentes paradigmas que existem nas instituições nacionais e institucionais, então, no quadro do meu doutorado, eu pensei decodificar, então, essas práticas de coprodução, vendo a sua origem, seu desenvolvimento, e também dando uma atenção particular aos atores dessas iniciativas, e também na colocação em rede, que foi desenvolvido durante essa pesquisa. Então, é nesse sentido que as minhas pesquisas se juntam, então, ao programa, então, da Polis, embora eu não partilhe desse terreno, porque eu trabalho na área metropolitana de Lisboa. Então, nessa apresentação, eu vou ver mais de perto realmente o repertório da produção urbana a partir de duas iniciativas que foram desenvolvidas no AML, na região metropolitana de Lisboa, e vou ver principalmente como as ações evoluíram durante o tempo em função dos atores implicados e da situação política dos bairros envolvidos. Essa comunicação está baseada numa pesquisa em campo que eu fiz entre janeiro de 2019 e julho de 2020, durante a qual eu fiz, então, realmente uma participação nessas duas iniciativas que eu participei, e assim como entrevistas e percursos comentados com moradores, profissionais, acadêmicos e pessoas políticas implicadas em iniciativas desenvolvidas em diversos bairros da área metropolitana, representados aqui nesse mapa dos bairros que foram abordados durante as entrevistas. E durante os percursos, durante essa apresentação, vou me concentrar essencialmente nos detalhes de dois bairros, que são esses aqui, o Segundo Torrão e aqui o bairro da Torre. Em Portugal, a questão da participação na produção da cidade reemerge com a crise econômica e financeira mundial, que marcou muito o país e em Lisboa. Durante os anos 2000, principalmente durante 2010, houve várias experiências de colaboração que se desenvolveram mais da cidade planejada e foram realmente em parte conduzidas por acadêmicos e profissionais portugueses ou de outros países que procuraram reinventar as práticas num contexto de baixo acesso ao emprego e desencanto com a profissão. Aqui, nós temos aqui uma visão cronológica dos diferentes projetos que eu desenvolvi nesse projeto. Nós podemos ver, eu não sei se está grande o suficiente para ver, cada um representa um bairro diferente, com as diferentes iniciativas, e podemos ver uma multiplicação dessas iniciativas a partir aqui dos anos 2012, e podemos ver que essas iniciativas se multiplicam, embora já houvesse algumas experiências anteriores. E como eu me interessei especialmente as iniciativas ligadas às questões urbanas, a maioria dos projetos estudados estão em colaboração com arquitetos e urbanistas. Mas nem sempre é o caso, e tem experiências que são desenvolvidas aqui, por exemplo, que servem de contraponto. Então, para falar dessas iniciativas e para analisar as ações, eu vou recorrer à noção de repertório de ação que foi desenvolvido por Charles Philippe para analisar os movimentos sociais, embora não fossem exatamente movimentos sociais tais como definido. Então, para Tilly, o repertório de ação é um conjunto limitado de rotinas que são aprendidas, compartilhadas, executadas, através de um processo de escolha relativamente deliberado. Ele traduz a ideia, então, que as ações coletivas que são desenvolvidas não começam do zero, mas que há um estoque, digamos, de ações pré-existentes nos quais os movimentos sociais vão se apoiar. Essa noção me parece muito interessante porque permite, primeiro, de abordar a historicidade das formas de ação através da acumulação de experiências e referências, e, ao mesmo tempo, introduz a ideia de uma restrição, já que as ações desenvolvidas se encaixam numa estrutura pré-existente, mas deixando espaço para inovação, já que o repertório em questão pode ser interpretado de diversas maneiras, dependendo dos diferentes atores e do contexto. Então, se examinarmos o conjunto das iniciativas vistas em Lisboa, podemos ver que há um certo número de ações que se repetem com formas de objetivos diferentes, ou seja, não é um repertório que é específico de Lisboa. Por um lado, então, há recolhimento de dados, são censos, entrevistas, mapeamento, e nós temos também comunicações sobre a realidade dos bairros ou sobre os projetos e também questionamentos ou audiências públicas por meio das mídias, participação em seminários, comunicação especializada, assembleias. Depois, também um trabalho de negociação para acesso aos serviços, por exemplo, recolhimento do lixo, água, eletricidade, e eu lembro que como são bairros precários ou pobres, nós somos os bairros em que os serviços urbanos não são necessariamente assegurados. Há também outro tipo de ação, que é a intervenção no território, que pode ser, por exemplo, colocação de mobiliário urbano, equipamentos, como, por exemplo, prédios comunitários e projetos urbanos também, como realojamento, um plano diretor, por exemplo, e organização de eventos. A partir desse repertório comum, então, tem toda uma variedade de ações que dependem da organização interna das iniciativas e também do contexto político. Então, para entender melhor esses links, eu vou apresentar, ou melhor, esses vínculos, vou apresentar essas duas iniciativas que foram desenvolvidas no Segundo Torrão, Bairro da Torre, que começaram no início de 2010 e cuja temporalidade e multiplicidade de ações permitem ver a evolução do repertório de acordo com as configurações dos atores. Então, o bairro do Segundo Torrão está localizado no município de Almada, no sul de Lisboa, nas margens do Tejo, no que era antes uma área de pesca. Então, a partir dos anos 70, começou a virar um lugar de férias para pescadores e suas famílias, que vinham montar barracas. Depois as barracas foram montadas, substituídas por cabanas ou barracos, e depois os barracos viraram casas. E hoje em dia o bairro tem 500 famílias ou domicílios em residências secundárias ou principais, habitadas principalmente por portugueses, alguns descendentes desses pescadores, angolanos, cabo-verdianos e santomenses. E também algumas famílias de ciganos, brasileiros, congoleses. E é desse bairro que está localizado ao lado do mar, que pertence ao Porto de Lisboa, as casas são construídas e declaradas como locais de pesca. O resto está num terreno privado, que é numa área construída, e os proprietários aceitam a presença dos moradores e também a construção de novos prédios. O município diz estar disposto a realocar esses moradores, por chamar isso de favelas, principalmente na prática. Só algumas famílias que se candidataram e que, de fato, foram realocadas, e mais anúncios feitos pelo município em período de eleição. O bairro da Torre está situado ao norte de Lisboa e está localizado ao lado do aeroporto. É um bairro que foi criado nos anos 70, em um terreno rural ocupado, onde os trabalhadores construíram as casas por falta de outras soluções habitacionais. Hoje, o bairro tem mais ou menos 15 famílias de origem de São Tomé e Príncipe e também ciganos. Ele foi mais povoado no início dos anos 2000 e em 2007 e 2011, ele passou por grandes ondas de demolição, como parte do Programa Especial de Realojamento PER, que foi começado nos anos 90 e cujo objetivo era, escrito tal qual nos textos da lei, era a erradicação dos bairros de favelas. E era um programa que previa, então, a recolocação dos moradores em habitações sociais financiadas pelos municípios e pelo Estado, ou pelo governo. Além do fato de as soluções de realojamento estarem normalmente muito distantes dos locais de residência e em bairros marginalizados, em habitações muitas vezes velhos, o realojamento foi feito na base de um censo feito quando foi lançado o programa em 94. Ou seja, não somente as habitações propostas não estavam adaptadas à estrutura das famílias que tinha evoluído, mas também uma parte dos moradores se via excluída desse realojamento porque não tinham sido levados em conta durante o censo, ou porque então tinham vindo nos anos seguintes se instalar no bairro. Nestes dois bairros, portanto, mais ou menos ao mesmo tempo. Um torrent, c'est un projet de science citoyenne. Et um projeto de ciência cidadã, e no bairro da Torre foi um projeto mais para realocação de moradias, de moradores dentro do bairro. Ambas as iniciativas se desenvolveram ao longo de vários anos e deram lugar a múltiplas ações que eu vou abordar agora. No segundo torrão, trata-se de um projeto de ciência cidadã que se inscreve no âmbito do programa Novo Comunitário Ciência da Fundação França, que é um programa que visa democratizar o acesso à ciência e trabalha num sistema de encomenda de pesquisas científicas, oriunda de atores da sociedade civil, atores da sociedade civil que podem se implicar mais ou menos em função dos projetos. No segundo torrão, o projeto parte de uma iniciativa de um membro de associação de mediação que já está conectado ao bairro, que se chama Canto Cúrio, e a pergunta de início foi formulada por um grupo de jovens adultos do bairro, e a pergunta é: será que Omar vai comer o torrão? Se sim, quando e como? Como eu disse antes, o segundo torrão se encontra no estuário do Tejo, realmente na beira do rio, e já teve, desde sua criação, vários períodos de invasão pelo mar. Portanto, o objetivo dessa pergunta é justamente armar os moradores para que eles possam pensar o porvir do seu bairro e possivelmente negociar com os poderes públicos através desses conhecimentos sobre o porvir do futuro do bairro. Fora a questão do acesso à ciência, que era o principal objetivo do programa, devido à situação do bairro e do engajamento dos atores implicados, o programa tomou uma nova dimensão política centrada sobre a questão da autodeterminação. Eu vou tentar agora traçar as diferentes etapas desde a formulação dessa pergunta. Nos dois primeiros anos, de 2014 a 2016, houve esse trabalho de elaboração da questão, que foi formulada, como eu disse, por um grupo de jovens que se inspiraram de uma referência de um jogo de perguntas que foi desenvolvido por Rothstein e Santana para ensinar aos estudantes a fazerem suas próprias perguntas. Fiz uns desenhos para ilustrar essa questão das relações entre os diferentes atores no âmbito do projeto. No início tínhamos a associação Canto do Cúrio, depois a Associação dos Jogadores em Porvir, que também é uma associação de mediação ligada ao programa da Fundação da França, e os moradores, que são principalmente os jovens adultos do bairro naquela hora. Depois, ainda nestes dois primeiros anos, houve uma fase de consulta da população do bairro pelas crianças. Neste momento, as associações trabalharam em ateliê, workshop com crianças, e investigaram, digamos, através de entrevistas com os outros moradores para tentar avaliar o interesse dessa questão para o bairro. E, ao mesmo tempo, uma antropóloga se agregou ao projeto e produziu um estudo antropológico sobre a inserção dessa dinâmica no bairro. Ou seja, que paralelamente deste trabalho sobre a problemática, houve comunicações sobre a abordagem em curso, ao mesmo tempo no bairro, através de exposições, exibições, discussões em um dos cafés, e ao mesmo tempo e através de eventos científicos. Depois, entre 2016 e 2018, a pesquisa preliminar começou com um trabalho de recolhimento de memória em relação aos vários episódios de inundações que houve. Não sei se vocês estão vendo ali o mouse no PDF. Nós estamos aqui no terceiro desenho. Trata-se de trocas com os moradores de forma geral, digamos, não é necessariamente algo focado sobre um grupo específico. E também pesquisadores da Universidade de Lisboa que se juntaram ao projeto. Ainda na Associação Canto do Cúrio, existem membros que chegam, que se implicam mais ou menos nas diferentes fases, e, em específico, uma arquiteta que se engajou mais, que se envolveu mais no projeto. E, ao mesmo tempo, temos os membros que têm na cabeça a referência de uma maquete de uma favela que foi feita em Marseille, e com essa referência decide fazer uma maquete como suporte da coleta de dados. Isto no intuito de levar os moradores a discutir a memória do bairro, os episódios de inundações, para ver até onde o mar já entrou dentro do bairro. E, paralelamente a isso, todo um trabalho de levantamento topográfico feito com pesquisadores voluntários da Universidade de Lisboa, e sempre o trabalho de comunicação que continua nessas duas dimensões, em direção da população local e dentro das universidades, em eventos científicos. Então, começaram a expor os primeiros resultados dessa pesquisa. Depois, em 2017, uma nova oportunidade chegou com o financiamento da Fundação Ciência Viva, que permitiu organizar uma série de ações no bairro, entre outras coisas, uma espécie de campo de férias, assim, colônia de férias local para as crianças, e trabalhamos principalmente com arquitetos em um workshop de serigrafia, a ideia sendo que todas as atividades desenvolvidas sempre estejam conectadas com a questão do mar e sempre conectadas com a questão da pesquisa, da pesquisa em curso. Então, o objetivo da intervenção dos arquitetos é poder fazer espaços, criar espaços onde os diálogos com os moradores vão poder acontecer, com exposições, o avanço da pesquisa que pode ser apresentado ali, etc. E, ao mesmo tempo, uma parceria foi estabelecida com um coletivo de artistas que trabalha sobre a serigrafia, e esse coletivo usou esse suporte da serigrafia para despertar uma conversa sobre os momentos de inundação. Então, ainda estamos na lógica de coleta de dados para pesquisa, e eu não tenho aqui imagens deste processo, que é bem interessante, mas a serigrafia é um sistema de placas que são impressas. Basicamente, imprimimos assim, e os artistas fizeram duas coisas com o mapa do bairro e do mar, e sempre essa oposição entre o bairro e o mar, os episódios de enchentes, de inundações, e para pensar a questão da cota também. Então, neste período, vimos que temos novos atores que chegaram e, ao mesmo tempo, novas ferramentas que foram utilizadas para desenvolver novas ações. As fotografias que eu coloquei ali são fotos do projeto, dos projetos que foram construídos pelos arquitetos, principalmente rearranjo de espaços públicos, três em específico, uma plataforma na beira do mar, um banco próximo do local da Associação dos Moradores, e em outro lugar do bairro instalaram também mesas e cadeiras. E a partir de 2018, uma pesquisa científica, propriamente falando, começou em colaboração com o Laboratório de Engenharia Civil de Lisboa e o Laboratório Litoral, Meio Ambiente e Sociedades da Universidade Francesa de La Rochelle, onde tem pesquisadores especializados na geomorfologia e nos estuários. Então, nessa fase, tivemos novamente uma mudança nas relações com os atores, e isto corresponde com o período em que a Associação de Moradores se formalizou um pouco mais, porque antes ela existia, mas ela, digamos, tinha vários problemas ligados com os moradores, enfim. Neste momento, tivemos uma nova associação que se formou e que estava mais presente, e, ao mesmo tempo, a chegada de laboratórios das duas universidades, de Lisboa e de La Rochelle, e a associação se tornou o principal interlocutor do projeto. Para a pesquisa, uma coleta de dados foi feita através da instalação de captadores no estuário. Essa instalação de captadores foi feita em colaboração com os pescadores locais e também a modelização informática dos dados que permitiu estudar o comportamento do estuário, sua evolução, e também isto apresenta um interesse local para responder à questão, à pergunta, né? Mas também do ponto de vista da pesquisa fundamental, porque isto permite elaborar um modelo transportável, adaptável a outros estuários. Essa fase foi feita mais em colaboração com a Associação de Moradores, são eles que a partir deste momento assumiram o papel de quem encomenda a pesquisa, e ao mesmo tempo sempre um trabalho de comunicação em relação aos avanços da pesquisa que se fez com os moradores através de eventos festivos, jornal local, porta a porta, apresentação de projeto, etc. Através deste exemplo, podemos ver que as ações que foram propostas evoluíram ao longo do tempo, dependendo com as referências que foram aplicadas em outro lugar e que foram importadas, retrabalhadas e adaptadas, ou mesmo com a colaboração de novos atores que trouxeram novas competências e referências próprias. Esses novos atores foram atores individuais que se implicaram, se engajaram em uma das associações, mas também foram atores coletivos, como associações, ateliê de arquitetura, etc. E essa diversidade de atores também é permitida por uma vontade das associações de mediação, que estavam numa lógica de colaboração com outros atores e sempre para poder generar atividades em margem dessa pesquisa, a não ser somente, que não fossem somente a pesquisa, ou seja, atividades ligadas à cultura, etc. Agora, o segundo projeto, que é, então, o bairro da Torre, eu vou começar falando a partir de mobilizações para expulsões da segunda fase, de demolição de 2011. Então, como estávamos, tinha demolições naquele momento, pessoas que não tinham mais onde morar, e houve uma mobilização dos moradores ao lado da associação Habitat, que se opuseram através de manifestações, protestos, bloqueando as máquinas de demolição das moradias, comunicando nas mídias também. Então, nessa primeira fase, trata-se de uma colaboração entre os habitantes e Habitat, os moradores e Habitat, e também uma oposição com a Câmara Municipal de Lourdes, que é o município de lá. A partir de 2012, os moradores e Habitat conseguiram o fim dos despejos sem realocação dos moradores, mas a prefeitura cortou a água no bairro, e isto, os protestos tinham parado e os moradores puderam pensar um pouco no que eles queriam implementar. Aí apareceu a ideia de uma realocação dos moradores no local. Em 2014, graças a uma intervenção de Habitat na Universidade de Lisboa, houve um contato que foi criado entre o Gestual, que é um grupo de pesquisa e ação a favor do direito à cidade, que trabalha em bairros autoproduzidos de Lisboa, mas também fora. E, então, uma colaboração entre Gestual e os moradores que... A partir de 2014, começou então essa colaboração. com a ideia de desenvolver um projeto de realocação, de realojamento dos moradores. E a partir desse momento apareceu um acordo de princípio da prefeitura que deixou uma porta aberta, digamos, para este projeto de realojamento. Então, o gestual começou a fazer pesquisas sobre o estatuto fundiário do terreno que era ocupado, sobre o modelo econômico possível para forma urbana que poderia ter, a nova forma urbana possível. Repito, o gestual é um laboratório de pesquisa que trabalha ao mesmo tempo com pesquisadores envolvidos nesses laboratórios, mas trabalha também através de aulas e workshop com estudantes da Universidade de Lisboa, da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Em 2016, houve um workshop que foi organizado com a Faculdade de Arquitetura de Lisboa, que foi feito em parceria com a prefeitura e que deu lugar à limpeza do bairro, porque após as demolições, tinha muitos restos de demolição, muitos entulhos, e houve um acordo com a prefeitura para garantir a coleta de lixo. A partir de 2016 e do ano seguinte, 2017, houve um diagnóstico feito do bairro e, através, então, de entrevistas, levantamentos, etc., para avaliar as necessidades locais e as necessidades de realojamento e também um projeto de melhoria das casas que foi implementado. No início deste projeto, a prefeitura, digamos, tolerava não oficialmente o projeto. Ela não deu um acordo explícito, mas ela também não formulou uma oposição. A prefeitura sabia também deste projeto que ia ser desenvolvido então. E após as obras de melhoria de certas casas do bairro, o projeto acabou tomando uma forma mais concreta com uma intervenção da polícia que utilizou materiais de construção que tinham ficado do lado de fora e houve logo depois um momento de monitoramento policial reforçado com a polícia que vinha frequentemente tirando fotos para se certificar de que não havia novas construções aparecendo. A partir deste momento nasceu novamente uma relação tensa em relação à prefeitura e houve, a partir deste momento, um ralentamento, ou melhor, uma interrupção das intervenções de melhoria das casas e, ao mesmo tempo, uma diminuição das intervenções do gestual neste bairro. Embora o laboratório permaneça envolvido localmente e o projeto de realojamento continuou sendo trabalhado por estudantes da Universidade de Lisboa. Vendo essas duas iniciativas, notamos que existe, em um caso, uma iniciativa desenvolvida num contexto relativamente estável, com atores envolvidos que evoluíram ao longo do tempo, e no outro caso nós temos um núcleo de atores que permanece relativamente estável e relações com poderes públicos que, por sua vez, evoluem entre colaboração, tolerância, controle e oposição. Voltando à origem do projeto, notamos que em ambos os casos começou através de uma associação já presente no bairro, já ativa, e que através de conhecimentos, de contatos interpessoais, colocam as pessoas, os moradores, em contato com outros atores que já estão envolvidos numa dinâmica de coprodução. No caso do segundo torrão, diferentemente do bairro da Torre, onde a associação que fez um vínculo progressivamente se afastou do projeto, mantendo os vínculos com o bairro, e isso conduz a dois padrões de colaboração que são diferentes. Em um caso, presença de mediadores e mediadoras, que permitem a colaboração entre os moradores e os especialistas de diversas áreas, e no outro caso, nós falamos de uma relação direta entre os moradores e os arquitetos urbanistas, ou mesmo os estudantes e pesquisadores. Na questão da presença ou ausência de mediação, também tem por um lado, uma diversificação em várias áreas de expertise, e por outro lado, uma expertise principalmente ligada à questão da arquitetura e do urbanismo. E aí notamos que tem uma delimitação das áreas de expertise que é bem diferente em ambas as experiências. No segundo torrão, se nos concentrarmos na pesquisa, propriamente falando, vemos que a expertise dos moradores e dos científicos é claramente delimitada. Por um lado, é baseada no conhecimento do território, do mar, da história do bairro, da memória sobre a evolução do trait de côte, evolução. E do outro lado, a expertise dos científicos, dos cientistas, é marcada pela técnica, o recurso aos captadores, modelização informática, e tem um trabalho da equipe de mediação para fazer uma conexão entre ambos e fazer valer a expertise, ambas as expertises como sendo iguais. No bairro da Torre, a expertise dos arquitetos urbanistas é um pouco menos clara, devido, por um lado, ao fato que estão intervindo num bairro que foi inteiramente construído por moradores, que, portanto, intervêm já na área que habitualmente é a área dos arquitetos urbanistas, e também devido ao fato que o que Olivier Chadon chama a indeterminação da profissão de arquiteto, ou seja, existe um consenso sobre o fato de que a profissão de arquiteto é caracterizada pela sua capacidade de fazer projeto, mas, no entanto, não existe uma definição estável dessa expertise. E, finalmente, uma última coisa que eu queria, que poderia explicar o fato dessa delimitação mais confusa, é o fato que, precisamente, num bairro como o bairro da Torre, e atores como o Gestual, tenham se posicionado como num renovo, numa reabilitação da prática arquitetônica, numa abordagem não hegemônica e tentando desenvolver abordagens diferentes das abordagens que dominam habitualmente na sua profissão. Diferentemente do outro caso, segundo Torrão, onde mobilizaram métodos e ferramentas clássicas do seu trabalho. Quanto à questão da coprodução, em ambas as experiências... Marie, estás a passar slide porque está parada há muito tempo no bairro da Torre. Não fiz slide para o resto. Vou passar outro mais tarde, mas até agora não está normal. En ce qui concerne la coproduction, quanto à questão da coprodução, existe em ambas as experiências uma coprodução dos saberes e coprodução também de projetos no sentido urbano e arquitetônico, mas em proporções e com estatutos diferentes. No segundo torrão, a coprodução dos saberes ocupa um espaço central quando a construção aparece de forma muito pontual, e na ideia de servir também a produção e a troca de conhecimentos, quando no bairro da Torre a relação invertida com produção de conhecimentos que está a serviço das intervenções construídas ou projetadas. No entanto, vemos certas ações um pouco similares, levantamentos, entrevistas, construções que vêm de um mesmo repertório de ação e que podem ser expressados por uma cultura, ser explicados por uma cultura comum, que pode ser a cultura profissional, como vemos em específico na intervenção dos arquitetos, que se baseia no projeto e na transformação do bairro, mesmo se tratando de coleta de dados, e, por outro lado, este repertório comum também pode ser explicado pela circulação dos atores e das referências dentro de uma grande rede de interconhecimentos. E o slide que eu apresento aqui é um trabalho de cartografia dessa rede de atores, um trabalho que está em curso, onde eu tentei identificar, a partir dos principais atores que eu encontrei, os diferentes tipos de conexões que os vinculam com outros atores com os quais colaboraram ou que os serve de referência, encontrados em seminários, etc. Então, vemos bem que trata-se somente de uma parte das relações, porque é muito difícil mapear todas as relações que existem entre todos os atores, mas vemos que existem várias relações construídas entre todos os projetos, mesmo que fossem atores que não colaborem em torno de um mesmo projeto sempre. Sempre existem vínculos entre os diferentes membros da rede. Então, para concluir, eu diria que é justamente através dessa rede que se constitui o repertório de ação que vai dar lugar a diferentes repertórios de ação, uso e significado em função do contexto do coletivo que o carrega. Só para abrir um pouco mais, talvez, essa minha fala, queria só voltar sobre algo que não foi abordado realmente, mas entre os fatores que influenciam as táticas escolhidas dentro de um repertório, Taylor e Dyke insistiram sobre a importância do poder estrutural dos seus participantes, ou seja, recursos, competências e posição na sociedade. E se nos interessarmos as experiências que foram estudadas, os profissionais e universitários não levam somente apenas conhecimentos ou competências próprias à sua função, ao seu percurso, mas também mobilizam e trazem um capital social e simbólico que permite, entre outras coisas, legitimar o que está sendo produzido e também acessar financiamentos e autorizações necessárias a essa produção. E eu agradeço vocês pela sua atenção. Marie, muito obrigada pelo esforço de repertoriar, né? Vocês viram que Marie fez alusão a uma sociologia que tenta repertoriar ação política, técnica, né? Se baseando aqui, né? Na obra do Tilly, né? Para poder pensar nesse repertório. Nós todos que estamos envolvidos com essa pesquisa do Copolis estamos querendo entender do que se trata esse nosso universo que tem sido abordado nessa pesquisa à luz do conceito de coprodução, né? Mas que aqui hoje foi falado a partir, né, dos termos militância e cidadania, né? Queria dar esse destaque para que a gente possa dialogar e estimular aqui o debate, já pedindo para vocês se prepararem para apresentar questões para Marie e para Lara, e dizendo para vocês uma coisa que espero que fique evidente. Nós somos um grupo muito diverso, né, de pesquisadores de muitas áreas do conhecimento. Hoje tivemos, não por acaso, duas arquitetas para falar dessa abordagem espacializada, né, de uma sociologia crítica, e queria que a gente um pouco tentasse se entender, inclusive como grupo, né, partindo um pouco do que é a tradição latino-americana nesse campo, né. Os rebatimentos que a gente tem na produção teórica para a prática, obviamente, eles não são muito diretos, nem assim totalmente instrumentalizáveis. Mas, para nós, na América Latina, a obra do Orlando Fausborda e a obra do Paulo Freire são muito inspiradoras para essa sociologia contestadora, né, do conflito, da prática, de uma ação profissional, técnica e científica que recusa o consenso, que coloca os saberes nos mesmos patamares, né? Pedagogicamente igual a saberes. Essa sociologia do Orlando Fausborda, que é uma sociologia militante, se inspira muito na sociologia da libertação do Paulo Freire, e acho que a gente poderia falar que essa contribuição na América Latina é uma contribuição bastante importante para aquilo que a gente mais comumente aqui chama de pesquisa-ação, né? Estamos dialogando aqui nesse grupo de pesquisa com o tema da coprodução da cidade, mas é preciso reconhecer que na América Latina o termo mais difundido para nós é o da pesquisa-ação, da investigação participante. para muito além do que são os participativismos, né? Inclusive, a palavra participação na própria América Latina, para falar de pesquisa, de política, de projeto, ela tem estado bastante esgarçada, né? Porque politicamente parece que ela atingiu alguns limites. E queria falar disso para vocês, ainda que ela seja um termo participação seja um termo importante para a gente continuar se referindo ao que é essa pesquisa e a ação profissional dialógica. Queria colocar esse tema porque hoje a gente viu dois exemplos muito importantes de pessoas que tratam criticamente da ação profissional e da pesquisa no espaço, a partir, né, de um paradigma que nos é muito caro, né? É nesse sentido que eu queria dizer para vocês que a gente construiu essa fala hoje, né, aproximando o mestrado da Lara Ferreira ao doutorado da Marie Segoni, dessa forma, o uso das imagens aqui, os mapas, as fotos, né, os desenhos que a Lara Ferreira fez questão de explorar, eles têm correspondência muito clara nos diagramas, nos organogramas, nas linhas do tempo que a Marie Segoni fez questão de apresentar. Toda a iconologia e a iconografia críticas aqui, elas não são meras abordagens iconoclastas, elas estão fundadas numa sociologia conflitual, dialógica, em métodos de pesquisa que se pretendem participantes, né? Eu queria abrir a palavra para vocês, não sei como vocês gostariam de se manifestar, fiquem à vontade para falar, abrir o microfone, pedir a palavra, se manifestar através do chat, estamos abertos para perguntas, temos aí uns 30 minutinhos para esse diálogo. Boa tarde para todas e todos. Eu quero cumprimentar a Lara e a Marie pelas apresentações. São muito inspiradoras, né, e nos provocam, né, a gente refletir sobre as nossas práticas e a nossa reflexão, né, e a coprodução do conhecimento. E tem um aspecto que me chamou bastante atenção e que eu venho me debruçando um pouco sobre isso, venho me perguntando, tanto na apresentação da Lara, eu acho que de uma forma um pouco mais en passant, de uma forma subentendida, e na apresentação da Marie, teve um momento que ela mencionou de uma forma um pouco mais explícita, que é a questão da importância de a gente formular as perguntas, né? Como que a gente trabalha com os estudantes, como que a gente trabalha com lideranças comunitárias, como que a gente trabalha com a população das comunidades, no sentido de a gente aprofundar, de a gente treinar, como que a gente pode formular as perguntas mais apropriadas. Nós estamos passando aqui em São Paulo por um momento crítico em relação às ocupações do centro de São Paulo, e tem um debate muito intenso sobre a questão de risco de incêndio, risco de desastres, risco à vida e a remoção da população nos prédios, e os colegas nossos que trabalham com gestão de risco, oriundos da engenharia, professor Ricardo Moretti, professor Celso Carvalho, entre outras pessoas, eu participo desse grupo intensamente, em diálogo com a Defesa Civil e a Prefeitura, a gente tem percebido que a pergunta, né, que um perito, que um engenheiro, ou que um arquiteto, ou que um integrante da Defesa Civil formula para ele mesmo, para o relatório, para a população, para a liderança, pode gerar um resultado completamente diferente do ponto de vista da manutenção da população, do ponto de vista das melhorias contínuas, né, paulatinas, do ponto de vista de uma intervenção mais drástica, tecnocrática, autoritária. Então, a gente vem reparando que a formulação da pergunta, o tipo de pergunta que você faz, tem uma importância, pode ter uma importância grande no resultado final. E a gente, às vezes, passa meio de maneira meio superficial para essa questão de formulação de pergunta. Nós que estamos na academia, é muito comum que a gente trabalhe com os estudantes de mestrado, doutorado, né, na seguinte, né, indagação. Qual é a sua pergunta de pesquisa? Né? A gente provoca bastante. Né? E aqui, então, eu também me senti provocado, né, pela Marie, pela Lara, sobre essa questão de qual é a pergunta, quais são as perguntas que a gente formula e que a gente constrói com as comunidades. Como a gente pode construir perguntas mais apropriadas, né, em função dos objetivos que a gente tem nessa... nessa luta por democratizar as cidades, etc. Então, queria, não chega a ser uma pergunta, é um diálogo, né? Mas para você se sentir bem à vontade para comentar, porque eu acho que isso pode ser melhor, né, aprofundado entre nós ao longo do tempo também. Obrigado. Obrigada, Chico. Eu vou tentar fazer um bloco de três questões e aí a gente passa para a Lara e para a Marie, certo? Mais alguém tem uma questão para apresentar para as pesquisadoras? Eu teria uma pequena pergunta. Sim. Quem que falou? O Felipe e Thalita? Não, eu só estava avisando que o Felipe tinha levantado a mão. Obrigada, Felipe. Eu tentei acionar a ferramenta da mãozinha levantada, não sei se estava funcionando. Eu queria primeiramente agradecer a Lara e a Marie pelas apresentações, muito, muito inspiradoras, gigantes. E queria fazer uma pergunta um pouco na linha da reflexão que a Karina estava levantando sobre os termos utilizados. No caso da sua pesquisa, Lara, você utiliza o termo de assessoria técnica profissional. Eu queria saber um pouco o porquê do uso desse termo para falar dessas diversas experiências. É um termo que insiste um pouco na questão de atender tecnicamente a uma demanda. E se você vê quais que são os termos utilizados pelos diferentes atores, se você vê, inclusive, divergências nesse sentido entre os termos. Me parece que o grupo Usina utiliza o termo de arquitetura militante, tem um termo de extensão que tem todo um histórico também na América Latina e no Brasil. E aí é um pouco a mesma pergunta para a Marie, eu fiquei curioso de saber se nos atores, nos grupos universitários que você encontrou na sua pesquisa, você encontra o termo de extensão. Eu sei que tem alguns grupos em Portugal que defendem esse termo. Você citou o termo de investigação, ação, e, enfim, quais termos você observa, e se você vê também algum termo, algumas categorias que seriam próprias ao terreno português, né, nesse sentido, as experiências que você observa em Lisboa. Ou, às vezes, uma divergência também entre os termos utilizados entre os moradores e os mediadores profissionais, enfim, queria ouvir um pouco... você sobre isso. Mas, mais uma vez, agradecer pelas apresentações. Felipe, obrigada. Obrigada pela contribuição no chat, pela pergunta. Eu vou aproveitar, porque temos aqui o professor da nossa escola e também membro dessa pesquisa, o professor Zé Baravelli, que está aqui. E a Usina foi mencionada, ele tem uma participação importante na trajetória da Usina. Se ele quiser adentrar o debate, vai ser muito bom. Professor Caio Santo Amor também, né, que foi citado na apresentação da Lara, se quiser contribuir estamos ambos discutindo muito o que é esse campo do assessoramento, né, ampliado no Brasil, que tem muitas pontes, não por acaso, com aquilo que a gente chama de extensão universitária nas nossas universidades. Alguém mais tem alguma questão? Acho que o Caio deixou uma questão aqui no chat. Não sei se você prefere fazer, Caio, antes de sair. Pode ser. Boa tarde a todos, todo mundo. Agradecer também a Lara e a Marie pelas apresentações. Eu queria que vocês explorassem um pouco, e eu não vou poder ficar para ouvir as respostas, porque eu preciso sair para... Eu estou 3 minutos atrasado para a aula. E eu queria pedir para vocês explorarem um pouco essa noção de mediação que apareceu nos dois trabalhos em função dos campos, né, dos contextos, de que são... os contratos são mais ou menos, né, institucionalizados, um contrato com o Estado, às vezes uma situação de resistência mais clara, né, em função das vulnerabilidades também dos moradores. Depois eu vejo na gravação. Obrigado. Obrigada, Caio. Foi muito bom você ter trazido. O Caio tem trabalhado isso em outras orientações, a noção de mediação, né, do arquiteto como mediador. Esse é um ponto, inclusive, que a gente discute bastante. Eu tenho sido convencida a adotar esse termo. Eu sou bastante contrária, tenho uma resistência grande à ideia de mediação, por causa das minhas próprias afiliações teóricas na sociologia do conflito, e vocês vejam que a Lara usa esse termo a despeito da discordância da orientadora no mestrado. E eu tenho aprendido a ser mais simpática a essa noção, e o Caio tem feito uma defesa da mediação do arquiteto como um mediador que tem lado. Eu conheço a posição dele, qualquer coisa eu faço a defesa em nome dele e a contra-defesa, então, em meu nome, quando ele estiver fora do debate, tá? Obrigada, Caio. Eu acho que tinha uma fala, fica à vontade para ir, depois a gente conversa e te conta com tranquilidade. Até logo. Uau! Ah, eu acho que, olha, eu tinha falado que iam ser 3, mas o Pedro colocou uma pergunta aqui também, aí a gente passa já direto para as meninas, né? Pedro, quer falar? O que é que leia? O Pedro fez uma fala antes. Ah, ele acho que ele saiu, né? E depois ele ouve o podcast, é isso. Pedro estava pedindo para a Lara, em especial, falar sobre a dimensão estética dessa prática militante da arquitetura em assentamentos informais, porque ele tem a impressão de que é uma dimensão pouco explorada na maioria das análises que ele conhece. Acho que talvez no Brasil a gente tenha um grupo bastante importante, representado pela professora da Federal da Bahia, que se chama Paula Jacques Berenstein, que trata de estética e política, mas Pedro pede para vocês comentarem eventualmente. Que mais? A Agnès tem uma pergunta, é isso? A Agnès colocou no chat, obrigada, Felipe. Agnès, você gostaria de falar? Prefere que leia? Oui, bonsoir. Sim, boa noite. Na realidade, muito obrigada pelas duas apresentações. Em campos e configurações que eu conheço um pouco, por ter já falado com vocês, mas que tem uma outra dimensão, principalmente quando se vê o que vocês estão apresentando. Então, eu acho que há muitos pontos de comparação e pontos de apoio e comparação entre as duas apresentações, e foi necessariamente projetado para ser assim. Então, levando em conta a diferença de vocabulário, qual é a relação de um lado e de outro, de Brasil, São Paulo e Lisboa, por outro lado, sobre a questão então da militância com a questão e profissionalismo, quando a gente é profissional e militante. Então, nem sempre são universitários, são muitas vezes profissionais, e é uma dialética que está presente nos dois terrenos, e em que medida? Obrigada, Anés. Eu vou passar, então, a palavra eu vou na passar. Mesma, eu na mesma sequência, tá? Para a Lara, para a Marie, e já deixo engatado o convite para o Baravelli se manifestar, se quiser. Lara. Obrigada pelas perguntas. Acho que todos vocês, né, a gente está dialogando há um tempo sobre estas questões. Acho que a minha vontade de responder acho que vem de encontro ao que o Chico nos questiona, que é como é que a gente pensa junto todas estas coisas que a gente está pensando junto também, né? Então, sobre a tua pergunta específica, Chico, eu que te fiz essa pergunta, né? Como é que a gente faz perguntas para ir para campo e aí você devolve em público. Mas a partir do que eu trouxe, a partir da minha experiência prática, acho que, e pensando assim, o que é a minha atuação, né? Eu não estou em sala de aula como professora, como vocês, mas estou lá nos campos trabalhando, às vezes em sala de aula auxiliando, né? Como consigo. E eu fiquei pensando muito que acho que é que eu fiquei pensando a partir das práticas que eu pesquisei no mestrado e que agora vou abordando de alguma forma, é que trazer esse conhecimento dessas práticas para a sala de aula e o contrário, assim, o que em sala de aula também levamos para os nossos interlocutores, sejam moradores, às vezes o poder público, às vezes outros agentes, é uma noção, é uma concretização, assim, uma noção de realidade, porque eu, assim, mais especificamente sobre a universidade, eu acho que às vezes há um afastamento no ensino da arquitetura e urbanismo, pelo menos os lugares que eu conheço, as formações que eu conheço, há um afastamento da própria realidade pela necessidade dos exercícios, né? E para como passar esse conhecimento, e acho que trazer a concretude, os locais, os territórios, levar, formando-os para campo, para entender o que é que acontece na cidade real, e o contrário, na cidade real também fazer esse cruzamento com o que é essa elaboração teórica sobre o que está a acontecer, né? Porque às vezes essa concretude também é tão avassaladora que nos afasta desse panorama mais global. Não sei se estou fazendo sentido, eu fiquei só pensando sobre isso, assim, com a tua pergunta, que é acho que tentar cruzar esses campos, né? Os teóricos e da reflexão com a realidade, o que nós estamos vendo todo o dia que está acontecendo, né? Não sei se é por aí, depois discutimos juntos. E acho que isso vai encadeando assim, com as outras perguntas. Assim, a pergunta do Filipe sobre o termo assessoria técnica profissional. Bem, assessorias técnicas eu parto da formulação do termo histórico aqui no Brasil, que vem de uma política pública dos anos 90 aqui em São Paulo, mas que se expande para outros lugares do Brasil, mas que nós, junto eu, Karina, Caio, estamos trabalhando entendendo de outra forma o assessoramento técnico para além do campo profissional, então entendendo algumas práticas de extensão e até de pesquisação como assessoria técnica, no sentido em que são práticas que contribuem de alguma forma para as elaborações ou para as transformações de alguns territórios. E isso estamos a trabalhar inclusive com a Marcela, que está aqui presente, que é um prazer ela estar, numa rede nacional de pesquisa em que entendemos esse assessoramento técnico popular de forma ampliada. Então eu entendo que essas assessorias técnicas profissionais são estes grupos profissionais que vivem e trabalham a partir disso, né? Então é especificamente disso que eu falo quando digo que a Piabiru é uma assessoria técnica profissional, que a Usina é uma assessoria técnica profissional, e sou eu que estou a dizer sobre eles, não eles obrigatoriamente estão falando sobre eles, né? E na minha pesquisa bibliográfica eu me baso inclusive muito no que o João Marcos, que é um arquiteto da Usina, traz na tese de doutorado dele, E também o que a Magali Pugliese também traz, que também é uma arquiteta, que trabalhou numa assessoria técnica no interior de São Paulo e também pesquisadora. Então, é um pouco por aí a questão da militância, que eu acho que vai... Então, falando, a assessoria técnica, para mim, tem esse sentido ampliado, que inclusive eu entendo que grupos de extensionistas e de pesquisação também desenvolvem, mas a assessoria técnica profissional são esses grupos de técnicos profissionais que não são só arquitetos urbanistas, né? E que isso se relaciona com o que a Enéas traz, que eu não tenho certeza assim como confrontar com a Marie, com o caso da Marie. Acho que a gente queria fazer esse encontro as duas juntas até para dialogar um pouco mais. A gente já suspeitava que tinha um pouco a ver estas duas pesquisas. Eu estou, de alguma forma, voltando para Portugal e me relacionando com essas práticas em Portugal, junto com o Nuno, que está aqui também conosco, e entendendo o que é esse campo profissional numa Europa, num país, Portugal, muito específico, que também tem as suas características dentro deste campo profissional de atuação, que até há muito pouco tempo era entendido que não era um campo profissional de atuação de arquitetos urbanistas, mas da assistência social. E isso eu estou falando no meu conhecimento empírico e pouco aprofundado teórico, assim, mas é a forma como eu coloco. Assim, às vezes, a própria Isabel Raposo muitas vezes vem falando assim, que eles são marginais, né? O gestual é marginal dentro da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. E eu acho que nós todos que trabalhamos nesta pesquisação, extensão e prática de assessoria profissional, quase entendemos que todos somos marginais neste campo profissional que é a arquitetura e urbanismo. E talvez seja aí a brecha para entender o que é essa militância. E que se resolve ou não se resolve em muitos embates, em muitos conflitos, em muita frustração também, né? Porque para conseguir nos mantermos numa lógica e inseridos dentro desta lógica de atuação, dentro do mundo capitalista, também precisamos sobreviver e muitas vezes este trabalho não é valorizado, ele é diretamente relacionado com populações pobres e vulneráveis que estão numa situação de fragilidade, às vezes ainda sempre maior do que a nossa, porque já estamos em um outro lugar. Não sei, acho que é um pouco por aí. Acho que há mais cruzamentos destas formas de atuação Brasil, Europa e outros lugares do mundo do que talvez nós conseguimos ver num primeiro olhar, assim, mais entendendo essas brechas da militância e desses lugares de berma, assim, tentando fechar para dar tempo para a Marie responder. Para responder ao Caio, assim, talvez essas últimas práticas, quando nós estávamos a desenvolver a pesquisa, foi quase uma reflexão final, assim, do nosso trabalho, né, Karina? E aí a nomeação de cada uma das práticas, talvez nós não discutimos não sei se não discutimos o suficiente, porque ela surgiu como um resultado da pesquisa. Essa mediação, eu acho que teve muito mais a ver comigo, como o meu papel que eu estava sentindo que eu desenvolvia nos meus projetos de urbanização de favelas, nos que eu estava envolvido. E essa mediação que tem lado, e isso tem muito a ver com o que nós estamos a desenvolver agora dentro da Piabiru nos projetos do centro, que eu também estou envolvida, né? Nós não somos só o mediador para dar palavra, passar palavra, mas somos mais um agente. Mas nesse agente de mediação há um esforço destes sujeitos militantes para conectar formas de representação, de fala, de possibilitar que um mapa ele tenha... seja um instrumento político para um poder público ou para uma comunidade, e como é que nós, no meio das duas coisas, conseguimos representar ou fazer comunicar as duas coisas. Então, é aí que eu entendo que é a nossa mediação como sujeitos militantes. E aí, finalizando a questão estética, acho que, não sei se era isso que o Pedro estava falando, Mas eu talvez pela minha formação base, na vida da Escola do Porto e estar incutido em mim o desenho e como é que o desenho se formaliza na nossa prática profissional, o que eu encontrei nessa exploração assim, sobre urbanização de favelas é uma vontade de que isso aconteça, mas muitos embates com condicionantes que não são só os físicos, que são mais sobretudo os políticos. E então, assim, há uma tentativa de enfrentamento constante destes sujeitos políticos que estão fazendo a urbanização de favelas, né? Mas há uma diminuição também constante dessas possibilidades de atuação e intervenção, que também esbarra na questão estética, né? Do que... eu não sei se eu posso dizer, está gravado, também não é assim tão aberto, mas num comentário que eu ouvi de uma pessoa do poder público, que é, não precisa de ser tão bonito porque é para quem é. Então esses embates de preconceito, eles estão estabelecidos e eles limitam a nossa atuação técnica, que vai se esbarrando nessa questão estética também, que não tem a ver só... Que eu entendo assim, a urbanização de favelas ou as reformas dos prédios de ocupação aqui no centro, eles são uma potência muito grande, mas não se viabilizam por todas as condicionantes que estão colocadas e que não são as limitações físicas ou estéticas, né? Elas estão para além disso. Vai, Marie, pega você o gancho. Bom, eu vou tentar começar respondendo talvez a pergunta de Felipe sobre a questão das denominações desses projetos e em específico do termo de extensão. O gestual, bom, certas pessoas do gestual estão presentes aqui, então eu espero que não vou falar besteira, mas... O termo de extensão não é diretamente utilizado nas entrevistas que eu fiz, não é utilizado diretamente para qualificar o trabalho deles. É porque eu acho que mesmo nesse termo existe a ideia de reconhecimento pela universidade como sendo algo, um trabalho total dentro da universidade, mesmo que seja um trabalho marginal no Brasil, existe essa dimensão de uma matéria que é reconhecida em Lisboa. Em Lisboa, este trabalho não é reconhecido nem valorizado, é um trabalho que é fornecido como bônus, digamos, além do que é esperado nas aulas que são dadas. E eu falei de pesquisa-ação porque é o termo que eles usam para definir o trabalho deles, pesquisa-ação, porque eles estão nessa... É um laboratório de pesquisa e, ao mesmo tempo, eles têm intervenções no território através de... cursos, workshops e os projetos que eles podem se envolver. Sobre a questão da pesquisa participativa e pesquisa cidadã, já tivemos nesse seminário uma apresentação sobre as pesquisas participativas de Maite, justamente sobre essa questão da diversidade da pesquisa que é coberta pelo tema, e, na verdade... No campo, segundo Torrão, existe um discurso consistindo em dizer que as pesquisas participativas nas ciências ambientais ou ligadas com o meio ambiente, quando falamos de pesquisa participativa, são projetos em que a sociedade civil não somente tem um papel utilitário, como tirar fotos, ou as pessoas postarem as fotos que fazem de tal... E existe uma visão utilitarista também da participação, e os atores do projeto reivindicam uma abordagem diferente em que a sociedade civil é implicada desde o início da pesquisa, desde a elaboração da questão. E a pesquisa está, neste caso, a serviço de questionamentos que certos atores podem se fazer, que atores que participam. Então, é justamente para se distinguir de pesquisas participativas com uma visada utilitarista que os atores de novo como de tertião se reivindicam mais como sendo de pesquisa cidadã. Sobre a questão agora das relações entre o militante e o profissional, também nas entrevistas que eu fiz, entre os atores que eu vi, os atores não se descrevem como sendo militantes, mas de fato eles têm uma prática militante no sentido que eles procuram outras formas de agir, outras práticas mais justas, tentar entender as perguntas do direito à cidade, da ação moradia, as pessoas mais vulneráveis, como disse a Lara, são pessoas que são bem marginalizadas na profissão e no, na universidade também, e que dão um trabalho adicional, um esforço que não é valorizado pela universidade ou pelo contexto profissional onde evoluem, mas que nesse sentido tenta contribuir à fábrica de uma cidade mais justa. E eu acho que pode ser um trabalho militante em si, mas eles não se reivindicam como tal. E se formos pensar no gestual agora, existe uma limitação bem clara entre o gestual e os militantes de habitat, em que é um posicionamento que é afirmado com muita clareza pela Isabel Raposo, que diz que não é possível levar a universidade para fazer manifestações, protestos ou bloquear demolições que estariam em curso. Então, justamente, tem um posicionamento consistindo em privilegiar tanto como o mais possível a colaboração com a prefeitura e com os poderes públicos de forma geral, e para não entrar num confronto, uma oposição, assim, um conflito com os poderes públicos, porque estamos dentro da universidade, que a universidade há de manter uma posição que não permite entrar neste conflito. Neste sentido, temos uma distinção muito forte com os militantes que são mais vinculados com os movimentos sociais. Então, depende do que nós entendemos, da definição que damos a militante, e talvez exista... Já falamos com a Karina dos diferentes regimes de radicalidades que podem existir na militância. Talvez seja uma pergunta a ser feita. Não sei se existem gradações ou sistema para avaliar esses regimes de radicalidade, mas existem diferentes posturas. E agora, quanto à questão da mediação, é a mesma coisa. Eu acho que existem várias definições da mediação. A Lara mencionou certas coisas sobre isso, do lado português, inclusive, mas existe ao mesmo tempo essa dimensão de dar a palavra, da tradução entre diferentes esferas que não usam necessariamente o mesmo vocabulário. E, por exemplo, se considerarmos o projeto do Nouveau Comment de Tertions, vemos que quando existe um diálogo entre os moradores, e específico entre os pescadores e os científicos, que junto tentam falar do mar, do diferente tipo de onda, etc., vemos que os atores eles falam das mesmas coisas e não necessariamente com os mesmos termos. É bem verdade que os mediadores eles têm um papel muito importante em relação a isto, porque existem relações de... Existe uma certa superioridade suposta da ciência e os moradores não necessariamente vão, ou nas trocas, digamos que os mediadores tentam mostrar que existem conhecimentos de ambos os lados, que os moradores também têm uma voz que é legítima e existem relações às vezes um pouco violentas entre ambos, principalmente quando conversam, sei lá, por e-mail. Já notei observações dos moradores em relação a trocas diretas entre os moradores e os científicos em que há mal-entendidos entre ambos. Não necessariamente nos termos, mas mais nas maneiras de se expressar por escrito. E é ali que os mediadores têm um papel importante. E existe uma terceira dimensão da mediação, que é o fato de que de conectar atores entre eles. Porque muitos projetos, eu vi isso em dois projetos, mas o conjunto dos projetos que eu pesquisei, sempre eu vi que no início existe uma pessoa ou um coletivo que estabelece uma conexão com outros coletivos, que ele conhece de outras esferas, moradores, e tem toda essa questão da conexão e da criação de redes que faz parte da mediação. Não sei se tinha outras perguntas. Zé, quer falar alguma coisa? Eu estou te colocando na fogueira. Eu queria abrir uma nova rodada de questões. Porque eu vejo que as duas pesquisas, muito boas, elas trazem a atenção para um problema, que é a posição do projetista numa situação de conflito entre Estado e sociedade, em que o projetista está num lugar inesperado, que é contra o Estado. Então, as questões da mediação, da militância, essas ambiguidades, né? Achei muito boa a expressão marginal, que no português brasileiro significa criminoso. Muitas vezes assessorias técnicas... Bom, está gravado também, não é nenhuma novidade, nós cometemos crimes. Né? Bom, mas tudo isso é teoricamente tranquilo quando você pensa que a sociedade contra o Estado é uma sociedade organizada. O que eu estou vendo para o futuro e que essa pesquisa precisa refletir é a sociedade desorganizada, me parece que atingiu um grau de fragmentação muito grande na Europa, na América Latina. Fiquei muito impressionado com o slide da Marie Segon sobre as diferentes relações que uma ocupação recente consegue estabelecer com a Câmara de Lourdes, né? Da rejeição inicial, uma certa aceitação tácita, e, no final das contas, a rejeição. Todas essas transições acontecem porque se trata de uma ocupação desorganizada. Então, eu gostaria que depois vocês pudessem retomar as apresentações, dando ênfase a essa perspectiva futura, tão desafiadora para nós, marginais, militantes, que é ser contra o Estado e a favor de uma população desorganizada, em grande parte. Ainda bem que é vocês que têm que responder. A Thalita nos lembra aqui que a gente tem um horário a ser cumprido por causa da tradução, né? É muito desgastante esse trabalho de tradução e, ao mesmo tempo, muito necessário, né, para a gente se comunicar. Eu vou perguntar se a Marie ou a Lara querem colocar alguma consideração em relação à fala do Baravelli. Eu acho que é difícil responder em pouco tempo. Mas, vamos continuar a conversar. Eu acho que tem muito a ver com a nossa pesquisa e outros momentos, inclusive já dar o spoiler e chamada para a próxima encontro, que a Thalita estará em outro lugar apresentando, com uma frente também, confrontando com uma experiência da França, que ainda vamos analisar qual. Mas entendendo também, acho que um pouco desse questionamento que você traz, mas sobre o papel da universidade nesse lugar. Então, acho que foi uma ótima pergunta para a gente deixar como estímulo para nos encontrarmos na próxima, daqui a um mês. Não sei se Marie quer falar mais alguma coisa. Não, acho que já é hora de... Não, acho que... Mas agradeço mais uma vez toda a equipa que organizou e a tradução também para essa sessão. Obrigada, Marie. Eu estou pensando que essa pergunta do Zé é muito estimulante mesmo e eu acho que a gente pode organizá-la né, claramente nas próximas conversas. Eu suspeito que a pergunta que o Caio tinha deixado escrita tinha a ver com isso, com o lugar do arquiteto. Exatamente. Né? Era bem isso, né, Zé? E aí, é só para a gente pensar rapidamente hoje, os projetos que a Lara apresentou sobre a Piabiru eram projetos de resistência, mas que eram contratados pelo Estado, mais especificamente pela prefeitura, né? e há projetos mais claros dos escritórios de assessoramento no Brasil, que são projetos contra, né, política pública remocionista, autoritária, né, supostamente desenvolvimentista ou algo do gênero. Eu brinco com o Caio, a Piabeiro classifica assim, eles chamam os projetos que são contra-hegemônicos, projetos que são de ação contra-estatal, claramente de projetos de resistência. E eu gosto muito de me embasar na fala da professora Magali Pulhês, que a Lara já citou aqui, que ela fala que militância se faz onde se está, né? Resistência se faz onde se está, mesmo num projeto contratado pelo Estado, o regime de radicalidade do trabalho das assessorias técnicas no Brasil nos mostra que de radicalidade não nos falta radicalidade no tempo, no espaço, na forma de agir. Acho que essa experiência é muito importante. Eu vou guardar essa pergunta do Zé para a gente continuar conversando, sobretudo, Zé, porque ela provavelmente vai ser uma questão norteadora também dos nossos pós-doutoramentos no Brasil. O professor Estevão Otero, que está aqui, a Geisa também, que são nossos pós-doutorandos, estudando casos em São Paulo e no Rio de Janeiro, vão tratar de atravessamentos análogos a esse que você mencionou, e eu acho que a gente pode se inspirar mesmo nessa questão que foi muito provocadora. Foi importante o Zé trazer uma pergunta que a gente não sabe responder, né? Ainda. E que talvez a gente continue sem saber responder. E essa ciência popular que a gente está querendo fazer é justamente para isso, né? Para a gente falar das coisas que a gente não sabe. Se for para ir a campo com respostas pré-concebidas, né? Isso é para cientistas com os quais a gente não está afiliado. A Geisa está aqui se manifestando. Geisa, fica aqui a provocação do professor Zé para você também, né? No Rio de Janeiro, ocupado por milícias, né? É muito importante que a gente não deixe isso de lado. Eu queria agradecer afetuosamente e calorosamente a organização da Lara, da Marie, o apoio mais do que substancial, crítico, operacional, da Thalita, toda a colaboração do Felipe hoje aqui, e por que não dizer dos nossos tradutores, né? Tradução é das profissões mais bonitas no mundo, porque ela não é uma mera decodificação, né? Ela é invenção também. Ela é a invenção de um outro mundo para que a gente se encontre, se torne mais forte, para que a gente resista, né, contra os imperialismos linguísticos. E não é nada banal ter tradutores também militantes que aceitam os orçamentos universitários, aceitam os nossos arranjos malucos e se apaixonam junto com a gente pelos temas que nos afetam. Antoni sempre vem muito feliz para fazer tradução de estudos urbanos. Vai ser um prazer continuar trabalhando com o grupo de tradutores que está com ele nos nossos próximos eventos. Obrigada, gente. A gente se vê muito em breve. Até logo. Obrigada. Obrigada.